que diz: seu remedinho chegou, bebê, vem conceber. Portal do Arrocha. Todo final de semana eu tô solto na farra, distribuindo bala house para a mulherada. Tem caramelo, tutti frutti e morango cremoso. Vem se lambuzar no meu mel, pro beijo ficar gostoso. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. É a pegada, é o swing, é Cosme Baile chegando junto. Chama, chama. O baile já tá bombando e elas já tão piradinha. Desce e sobe na pista com a garrafa de bebida. A novinha bebe, fuma e fica facinha. E com carinho eu chego junto e dou bala na boquinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha. Cê quer, eu te dou bala na boquinha. Chupa novinha, chupa novinha.